Если вы стали не выживал 3 снеза. Вода 3 снеза, арван 3 снеза. Limpo 02, estabilizado em ILS Zuluta 28. Limpo 02, torno no 8, decimal 95. 895, obrigado. C9201, nossa identificação, mantém a descida para nível do voo 150, autorizada a chegada e pitch. Autorizado pouso, pista 28, Olimpo 02. 120. Para 120, azul patrão 116. Papa Romeu, Papa Romeu Vitor Romeu Bravo. Após VOR de Salvador, está autorizado voar coral. Vitor Romeu Bravo. Parte de 00, minha presa é. Lembra 326, desce para 2000 pés, ajuste no 097, canceladas as restrições em Uzã, reporta estabilizada. Paciente descendo 2000, 6326, reporta lá. Correção, 060. Zero meia zero, o azul padrono, o nome. Pode voar o azul, 6326, ou 363? O Xené 6326, está autorizado direto o Zé. Voando o azul, 6326. Meu alfa também, de boa tarde. Tá livre acionamento, chame táxi e por gentileza, sua saída da parada decolagem da 7 é a saída Aron, transição Aracaju, ok? Aron, transição Aracaju, ok, então não mais decolagem, ok? Sim. Vai chamar a 080. 0-0-2-2-0. Papa Salvador, Papa Romeu, Vitor Romeu Bravo. Pode ir com o Vitor Romeu Bravo, bloqueio do VR de Salvador. No momento não tenho contato com o radar com o seu tráfego devido ao bloqueio do VR, mantenha a proa de coral. Ok, curtindo para o início de descida. Sim? Para o início de descida. O Victor Romeu Bravo, confirme, você segue para destino Serra Bravo como tarde. Afirmativo. Pode contar com o radar com o tráfego, mantenha nível de voo 180, Victor Romeu Bravo. Bravo. 32230, mantém a restrição nível de voo 080. Tá, mas é 002230. 19004, eu presente, voo direto conquista. Alfa Tango Índia, autorizado o táxi, chama para ingressar na 17. Seu controle. Teto conquista, 19004. Confira? 19004, que é presente, voo direto Vitória da Conquista. Está presente direto Conquista Azul 9004, obrigado. Pareto 2230, está restrito a nível de voo 100. 100-2230. Uno 397, semi Recife, no 251, alternando no 3395. 251-3395-397. 19201, desça para nível de voo 050 na chegada do kit. Confirma para fora, nada? TAM 9201, desça para o nível de voo 050 na IPIT. 050 na IPIT, TAM 9201. Sobe 2-1-3-2-6. 3-2-6, torre 9-8-9-5. 3-9-5, boa frase, uma abriã. Zoom 4-1-1-6, desça para 2000 pés. Ajuste 1017, autorizado a final do procedimento elétrico, o pista 28, repasse estabilizado. Ajustando 1017, descendo para 2000 pés, Luna pista 28, reportarei. Patango Vitor Romeu Bravo, confirme, você vai iniciar a descida presente? Afirmativo. Desça inicialmente para nível de voo 140. Antena Pro de Coral, confirme para o ideal para o destino, o Vitor Romeu Bravo. Pro ideal 218 na Pro de Coral, presta. Controle TAM 9201, desvio direita, curso 190 por Ferrolha. Quente, livre desvio, repassa a perna. É. Exato, passando a externa. Livre ascensão, nível de voo 140. Mantenha o rumo da saída Elefa. 140, Elefa 2230. 230, essa operação em função de tráfego, na mesma saída que o senhor, que está agora a posição de 10 horas, 4 milhas, no rumo sudoeste, passando o nível de voo 130 para 160, um afastando 72 da azul. Talvez um de casa, 2230. Passador Salvador, boa tarde, 1097, vai passar o 240 para 160, sem tag. 1097, oceano identificação. Desça para 4000 pés, chegada de kit, voo 097. 4000 na chegada de kit, voo 097. Repouso na 28, o Oceané 63 2000, venta 230 graus, 109. Repouso. 609004, boa tarde. O T9201, desça para 3000 pés, ajuste na 097. Direciona para 3000-1097-9201. Alterando 2230, controle. 2230, né, escuta? Vou manter o rumo da saída Elefa até atingir o nível de voo 140. Em caso de falha, ao atingir nível 140, você está autorizado a reassumir na proditória da conquista. Alterando 2230. Gente, mantém a proditória até 140, após 140, vou a conquista 2230, faz uma questão. Vai manter a restrição no nível de voo 140, passarelo 2230 na ascensão. Chamará agora a restrição no 288, alternando no 260. Restrição 140, 1288, 260, 2230. 5 horas e 40, alternando é o galeão. Boa tarde, Cristina 6315, Pátio 1, no Pátio 3, após Kilo, Alfa, Golf, né? Golf, Torre 1, no ano 8, Travesti 1, QNH 1097. Palmovo 2, 01, aguarde, mantenha a princípio a proa de Usa. Usando, tem, Cristina 9209. Golf, Golf, 1, no ano 8, Travesti 5, QNH 1097. 7 Alfa, até a Golfe, lá de 2025, tá? 9 2 0 Serra Vitor 3, 63. Serra Vitor 3, 63, cara. 9 2 0 Serra Vitor 3, 63, cara. 9 2 0 Serra Vitor 3, 63, cara. 9 2 0 Serra Vitor 3, 63, cara. 9 2 0 É atingir 2.000 pés e aguardar vetores do controle. A decolagem está autorizada da 17, o vento é 230 graus, 8 nós. Atenção, pode decolagem, até a proa, até 2.000 pés, controle a proa. Brasil 4.1 no meio estabilizado, 4.1 no meio estabilizado. No localizador, acerto. Completa o sinal, Torre 1895. Torre 1895, azul 4196. Torre 9201, desça para 2.500 pés, ajuste 1016, autorizada sinal do procedimento ILS, Zulu pista 28, reposta estabilizada. Descendo para 2.500 pés, 1016, ajuste, autorizado o procedimento ILS para 2.809. Controle é o Papa Romeo Alfa Tango Índia. Papa Romeo Alfa Tango Índia, seu controle Salvador, mantenha o rumo de decolagem até 3.000 pés. Após 3.000 pés, você está autorizado. Curva à direita, direto Arão. Cotejo. Mantenha até 3.000, após 3.000, curva à direita na proa de Arão. Alfa Tango Índia. Papa Romeo Bravo, livre do escrito a nível de voo 100. Aqui é 100, aqui para o Romeu Bravo. Em direção a Golf para o ponto de espera, após autorizado ingresso na Alfa e reportamento da Juliette, o Xenai 6326. Pausa o tráfico, Alfa Juliette aguardando 6326. Azul 41 no meio. Livre pouso na 28, vento é 230 graus, 8 nós. Pouso autorizado 28, azul 41 ou no meio. Tango 3.2000 agilizando a 3.0 ingresso no patio em posição 09. A 09 agilizando a metrô M. A Xenai 6142, quadrando aqui, equipe de solo. Após o tráfego da companhia para Saracauza, em direção à posição 09, do Pátio 1, autorizado no 04, chama ataque. A Xenai 6142, conforme o padrão de puxa que fala no 04, vai puxar a Saracauza para o 03. Está presente, inicia o push então, até a aeronave, apenas ingressando no Pátio 1, via Juliette. Salvador? Boa tarde, Xenai 6321, no Quest Freight para Brasília. O seu matrícula, o nome? O Xenai 6321. SAM 9201 autorizado, reparto estabilizado. Bom, autorizado, reparto estabilizado, SAM 9201. Guardando conta, guardando elefa 1 no Ocean, né? 3, 2, 1. Sabe em mim? Opa! Mantém, vai, tá pronto. Obrigado. Nada. Alfa, agora sim, 4. Então, Gustavo Alfa, 3-0-0 no rumo de 10 Delta, conforme rota, plano de voo de 045. Inicialmente, a estreita no meu pênis, após o centro de coordenação ao controle 208, 1208. Decola no 7, primeira à direita, ingressa corredor, axé, transpondo 0167. Ana Charlie, chama sol 211, azul 4116. Transformação 0167, eu confirmo o problema, pode ser o contagiamento correto. Paracionamento táxi, chama a torre 11895, então Golf Mike Alpha. Tá escutando. Roma 0975, do separador de metais, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. 2000 autorizado em LS, depois da linha estabilizada. 0,97. Muito primeira curva à esquerda no perfil de saída, ele é só 1. Antes de manter, antes de jogar a curva à esquerda, manter a frente 2510. O transponder 5557, o controle 1208. 07 nós. Sente livre a decolagem da 2865. Na LFA 1, aciona 5557, 1208, o controle Oceana 6321 na ponte 612. Correto, contagiamento chama a ponte, aciona na posição 612, Oceana 6321. Chamar a ponte, aciona a Oceana 621. Aciona a Salvador, azul 41 no meio, ligou na chave. Gente, azul 41 no meio, monte a posição. O GM 142 funciona somente o POB. POB 167. Autorizado táxi, pátio 1, pátio 3, quilo alfa Golf, na Golf Torre 11895, QNH 10 no meio, GM 142. 30 graus, 8 nós. Autorizado pouso na 28, tá? 9201. Muito baixa a transmissão, chama 142 pra gente, mas é, quantas novamente? Bate 1, bate 3, o alvo, bate 1, chama 2, por favor, é 0 no meio no momento, o chama 142. 0 no meio, graças. Barrabás, para o nível 360, autorizado direto Leda. Direto Leda, 6315. 3-0-3-0. Trono 1 e a retaguarda do Airbus 320 da Avianca, autorizando a ingressão no patio 1 na posição 03. Gente, ingressando no patio 1 para a posição 3, 4-1-1-1. Romeo Alfa Tango Índia, autorizado nível final 210, e troque o código para 5517. Autorizado para 210, final, e o transponder mudou para 5517, para Romeo Alfa Tango Índia. Mike, para Tango Mike, para a telefone. 3-0-0, Juliette, Kilo, GQ. conforme rota plano de voo, região 160. Decola na pista no 7, primeira curva à direita, perfil de saída Arbor, Elefa. Após 160, manterá até 060 milhas, Salvador, onde efetua mudança de regras para o nível 145. Transponder 5563, controle 208, Papatango Mike Bravo, uniforme. Alá, Alfa, agora. Aqui antes da Alfa, vou chamar o solo, pode liberar pela Canita? Chamou, manter o ponto médio da Delta e chame o solo, 2 ou 9. Tem, chama a Delta, solo. Golf Mike Alfa, táxi autorizado, chame na Papá, não engraçar não, 17. Pode estar pronto para retornar a rota 63 na 5. Direção não é aquilo. Tem, segura passageiro, 0920, ela mantém. Da Avianca, autorizar o ingresso na Alfa, reporta antes da Juliette. Estabilizou no localizador o Gol 0097. Gol 1097, completa sinal de chame a torre, 1895. 1295, boa tarde. Vitor Romeu Bravo, serviço radar encerrado, Juliette de Salvador, chame Léo 1201. Autorizado, pouso na 28, o vento é 240 graus, 08 nós. Autorizado o pouso 928, voo 1097. Golf Mike Alpha, prossiga. Ei, mantém a posição na papel, vou coordenar com o controle, só mais um minutinho. Prossiga agora para a cabeceira 35, via pistão 7, e após decolar, mantenha mil pés restrito, aguardando a autorização do controle, passando ao 045. Correto, chame pronto para decolar na 35, Golf Mike Alpha. Para ingressar na posição 07, não temos nenhum tráfego para puxar ou rebocar. Sim, está ingressando na 07, está na 09. Alô, Salvador, aqui é o Sam Mike, aqui é Alfa. Aguarde a coordenação, acelera na 315. Obrigado. Controle Alfa Romeo Alfa Tango India, mantenha o 210, se é possível voar Alfa Romeo 363. Arrumou Alfa Tango Índia, chame agora o Santo Recife, 12685, alterne 12545 e solicite a proa. Graça 1285, 12545, Alfa Tango Índia. Aguarde no ponto de espera, autorização para ingresso, na 28. Aguardando o ponto de espera, o Xenar 6145. Combate 1, especial. Finish the Mike Yankee Alpha. Roda 28, curva na direita. Aguarde só mais um instante para iniciar a decolagem. O seu número 2 para decolar de Salvador. O Xanem 142, 09 da Gol, pousando, alinhar e manter a 28. Sete no solo, 5-1, de libera à esquerda, rechame o solo, 2-1 no ano. Esquerda, 2-1 no ano, boa. Solo Salvador, boa tarde, bom, 097, Deus. 097, Deus, 305, Alfa Juliette, posição 04. Alfa Juliette para 04. Chanel 6315, chamo Centro Recife, 1251, já interne 13395. 1251, 3395, um ótimo final de semana, muito obrigado. Obrigado, boa noite. Que confere agora só um minuto para a Copa Ilhéus. Aguardemos. Separação da El Coral, a pista 28, com 3009. Contato radar, separa o nível 350, autorizado direto Aron. 2009 já pronto quatro, para Deus. Pronto quatro agora, 2009. 2009, 30 Serra Bravo, Índia Lima, conforme rota plano de voo, nível 240. Decola da pista 28, primeira curva à esquerda. Inicialmente manterá a prova até 2500 pés, após curva à esquerda na saída da El Coral. Transponda 5574, controle 120.8 com 2009. Confirme o transponda e o controle. Transponda 5574, controle 120.8 com 2009. Ilhéus e alta no plano, nível 240, decola pista 28, curva esquerda. Corrigindo, mantenha a proa até 2500, daí curva esquerda. Saída da El, transição coral. Transponder 5574, controle 120.8, 1209. Correto, contato, cotejamento, chama pronto, push, posição 08, Gordo 009. Chama aí para o push. Papá Mike, Romeo Alfa, confirma a procedência? Autoriza Aracaju. O Aru. Foi 2009, autorizado, puxa, 08, chama o táxi. Livre, chamaria para o táxi de 2009. O 2009, estamos em uma na ingressão 08, da segunda do ponto 3 para reboque. E quando surgiu o efetuado push, deixando de modo a ingressar o gate 08? 11, sim. Mike Yankee Alpha, se possível agiliza, ingresso no patinho metal transação 08. A aeronave está iniciando o pushback no momento. Isso, deixa aqui o reboque, fala com o operador. Júlio 718 da TAS, acima identificação, autorizado chegada a CARI, desça para o nível 050. Ao 50 na CARI. Seria o Copa do Gol no 7B? Gol no 79 para o Galeão. Autorizado a Serra Brava, Gol Lima, conforme rota, plano de voo, nível 360, decola da pista 28, antes de efetuar a curva, manter a proa até 2.500 pés. Após curva à esquerda, no perfil de saída da El Leda Irune. Transponder 5006, o controle 120 decimal 8, Gol 1796. Autorizado 360, decola 28, mantém a proa até 2.500 pés, após curva esquerda da El Leda Irune. 5006, transponder 208, controle Gol 1796. Correto, corrigimento, chama pronto, push, confirma somente a posição no pátio. Na posição 10, chamará push e acionamento no 796. Salvador, Gol 1884, autorização 230, Aracaju. Gol 1884, agora são minutos para a costa, Aracaju. Manda. Xenia 321 mantém a posição, agora para push. Após ser autorizado. Aguardando. Romeo Alfa. 08. Momento, a posição 08 se encontra aqui disponível para nós. Assim que tiver o visual comigo, está autorizado continuando o táxi para o pátio 3, após Kilo, Alfa, Golf. A Golf Torre, 11895, o QNH 1096, voo 2009. Então, dá passagem ao reboque, confirme? Afirma, 2009. O reboque no momento agora, visual com o mesmo, passando outra vez a posição 06. Mantendo a posição agora, visual, 2009. Após o parqueamento da aeronave da TAN-08, autorizado o uso do táxi até o ponto de espera para o Soma 0, confirmando o ponto de espera para o 28, via Juliette, UF. O ajuste Soma 0 no meio, tornando o metro de Soma 9, 2009. Após a passagem e parqueamento do reboque da TAN, no portão 08, o voo 2009 autorizado táxi via Juliette Golf, ponto espera da 28. Ajuste no 0 no meio e torre no 9 decimal 9. Após o reboque, está autorizado pela Alfa Juliette, ponto espera da 28. E Juliette Golf da 28 e depois torre 1895. Salvador, tem a copy aí, autorização do 1884? Sim, 1884, autorizado Serra Bravo, Alfa Romeo, via Golf 977, nível 3, nível 2, 3 horas, saída Arão, Aru, Arão, após DCT Alfa Romeo Uniforme. Decola pistão 9, pista 28, com curva à direita, o código 50 no 1 e o controle 1208. Zero autorizada, sinal ILS, reporte estabilizado. Ciente 2016, autorizada ILS, azul 27. Cola 28 com curva direita, depois do CT Aru e 120.8 é o controle de saída. Voo 1884 após decolagem, manter a proa de decolagem até 2500 pés, após direita, saída Arão Aru. Afirmativo, vai manter a proa de decolagem até 2500 pés. E após, 2500, após Aron Aru, o gol 1884. Correto, chama pronto, pushback acionamento do 1884. Pushback acionamento no 10, 1796. Gol 1796. Autorizado pushback acionamento no portão 10, chama táxi. Toma táxi, 1796. Salvador, o voo 1884 está para tracionamento, só confirma a autorização do nível 230, né? Afirmo, 230 para Aracaju. Aguarda só um minuto para pushback acionamento, o voo 1884. Vai aguardar 1884. Solo 6321 no chané. 6321 no chané, possível. Autorizado pushback, né? O chané 62, o chané 6321 no nível no 62 do chame táxi. Chamado. Bravo, Salvador Azul, 4131 para... Voo 1884, autorizado para o pushback acionamento no 02, pista 28, chame táxi. Vai chamar para o táxi pelo 824. Torre Azul 4131, autorizou sua pernadinha. Azul 4131, aguarde cópia, CA Bravo, Kilo, papá. Salve, Salvador, que é o Mike Yankee, Alfa, informando o tempo de rebote. Muito obrigado, boa tarde. Gente, Mike Yankee, Alfa. Azul 4131, pronto, cópia. Azul 4131, autorizado se abravo Kilo Papá, Campinas, via Pesulo 10, por base Pesulo 16, restante conforme. Nível 340, saída da El, Lida, Motiva, decola pistol 28 com curva à esquerda. Código 5566, controle no 208. Até 2.500 pés após a esquerda, a saída da Elis da Mágica. Para o táxi 184 a bordo, 3.40 Campinas, o Goro 796. Papá, Mike, Romeo Alfa, boa tarde, confirme a asa rotativa? Afirma, senhora, vai para em mar, já está no através da rotatória. Tente reporte em solo controlado, o vento em Salvador, 240 graus, 06 nós, ajuste de altímetro no 096, não atraso conhecido a reportar. Rotará no controlado, vem em mar, vai em Romeo Alfa. Oi, o gol 2009, pronto, ponto 0922. O 2009 é linda, cola separada. Afirma. Autorizado ingresso, decolagem, pista 28, vento 250 graus, 06 nós, utilizando manobras. A linha decola da 28009. Azul 27118, completa final, chama a torre, 1895. 1895, deixa. Controle Salvador, muito boa tarde, gol no 620, passando 260 para 1950, cliente da Yankee. Bono 620, boa tarde, acendo identificação, autorizado chegada Mari, qual é a chegada Cari, desça para o nível 110. 110 na Cari, do 1620. Salvador, boa tarde, 6314, informação e essa. Bono 6314, boa tarde, acendo identificação, autorizado chegada Cari, desça para o nível 120. Cari, 120, identificou, chegada 6314. Azul 2718, pista livre, pouso autorizado, pistão 28, vento 250 graus, 05 nós. Ciente, livre pouso 28, azul 278. O 2009, decolado ao 10, Informa o tráfego à sua direita 500 pés, uma asa rotativa, não irá interferir na sua decolagem. Mantenha pro até 2500 pés, controle 1208. Mantenha pro até 2500, 208, 2009, obrigado, boa. Tá no 49, mais 49. Mike Romeo Alfa. Polo Alfa. 1-1 no livre corte. Autorizado por Ad Coral. Restrito 100 por Ad Coral 2009, curva na esquerda. Boa tarde, autorizado a alinhar e manter pista 28. Azul 2718, no solo azul no 3, libere na taxiway Charlie e chame o solo antes de ingressar na taxiway Alpha. Sente solo antes da Alpha, liberar na Charlie, 2718. O azul 2718 autorizado Charlie, chame o solo, fica liberar a pista em 121 decimal 1. 211 liberando, azul 2718. 11 horas a 34 milhas. Bravo, Bravo 738, cruzando nível 170 para 110. Gente, Bravo 240, solicita nível final 200. Desvio sistema à direita, já situando e já retornando à proa de coral, o 2009. Azul 2719, confirmando Índia, Porto Alegre. Salvador Azul, 4131, tá 3, para puxar a sonata. A gente aguarda só um minuto, a aeronave da companhia vai marcar no 01, será autorizado na sequência. Azul 4131. Estou recebendo a proa aqui a 208, a da Coral seria a 220. Estamos retornando a proa já, está curvando à direita. O 1796 chamou a torre, pronto. Primo. Autorizado a alinhar e manter pista 28. Mantém 28, 1796. Bravo, 737, cruzando nível 140 para 200, rumo ao Sudoeste. Nível 4, ciente, tempo do tráfego, display. 321, decolado agora azul no meia, livre das restrições, controle 120, decima 8. 208, vai chamar o 6321. Salvador, muito boa tarde, deixando a minha 321. Canal 321, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, eleva 1 no alto, eleva 1. Eleva 1 para 360, ou chegar a minha 321. O azul 4138 informa que a pista em uso é 28, ok? O 2009 autorizado, nível final 200. O 2009 autorizado, nível final 200. Atinge e mantenha o 200, gol 2009. Uno 796, autorizado decolagem pista 28, vento 250 graus, 06. Decolagem no 7596. Voo 1884, ponto de espera pronto. Voo 1884, após o início de decolagem do Boeing da companhia, autorizado alinhar e manter pista 28. E aqui após a rolagem do Boeing, autorizado alinhar e manter pista 28, 1884. 1561, informação Yankee. Voo 1561, sendo identificação, autorizado chegada CARI, desça para o nível 110. Desce até o 110 na chegada CARI, 1561. Canal 6320 informa quantas milhas irá manter essa proa? Já estamos voando em Nessa, senhorita. Voando agora em Nessa, 6321. Voo no 620, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 6, autorizado a sinal ILS, repórter estabilizado. 2000 pés, 1016, repórter estabilizado, voo no 6, 60. Nissa, código 5021, controle 1201. Positivo, autorizado nível 340 para Eduardo Gomes, Manaus. Decolo da 28, curvando à direita, Momo Nissa, peso do Nola, partilha conforme plano. 5021 no transponto e o controle de Salvador, 1208, tá 9200. Na saída da EL 1-0-0, na 7-9-6. O 2009 chama o centro Recife, 1-2-5-1, e ao terno 1-3-3-9-5. Um, dois, três, a bordo, Ribeirão Preto, confirma a autonomia. 4 horas e 30 minutos. 2.500 pés aí na decolagem. Pelo 7-9-6, autorizado curva, restrito a nível de voo 1-0-0. Direito uma centena na saída da EL, então, no 7-9-6. Voo 2009 na escuta de controle. Chega, 2009. Voo 2009, estamos no centro Recife, 1251, e ao TERN 1-3-3-9-5. 2-5-1-3-3-9-5, cuidado, bora. 240 graus, 0-6-9. Iniciando o voo 1884. Israel 220 para Ilhéus, sente a formação aqui. Oceanema 327, aguarde contra Ilhéus. Confirma a aeronave que subiu no duro com a aeronave da Oceanema. Sérgio, já que você acha que equipamento de rádio muito baixa a transmissão. Anel 6321, sinal restrito, nível de voo 340. 340, receita, sinal 6321. Xanem 6321, guarde o copo CA Bravo CA Papá. Um minuto, prepara a DL da marcha. Xanem 6321, guarde o copo um minuto, confirma o Manati. Decolado aos 21, acione 5011 no transponder, mantenha para o até 2500 pés, chame o controle no 208. Acionou 5011, vai manter a proa até 2500, 1208 é o controle, obrigado. Salvador, voo 1884. Voo 1884, contato radar, chega para o nível 230, autorizado direto para o. Direto para o voo 1884. O voo no 79000, mantém a proa 185, 10 milhas de evaporação. Entre o desvio de Goma 79000. Lembre. Salvador, boa tarde, eu sou 4462, mantém nível 190, ainda diante. Azul 4462, autorizado chegada caro, reporte mundial de descida. Canal 314, desça para 2000 pés, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado, ajuste a 0 no meio. 0 no meio, Canal 314. 327.4. Acho que aconteceu para você. Autorizado, senhor Bravo Índio Lima, via Golf 677. Nível 240, saída da El Coral. Decolada 28 com curva à esquerda. Código 5045 e controle no 208. Zero nível para Ilhéus pela Golf 677, saindo da El Coral, 28 é a pista de decolagem, curvando à esquerda após 4045, transponder, 1208, controle Salvador, 6387. Correto, chama pronto, parte 2, para o Chileque acelerar. Chamada pronto no parte 3, 6387. Oxiné 6331.4. Na escuta pronto, 6331. Oxiné 6331, autorizado, senhor Abel, senhor Papá, via Peugeot 1-0, por base, Peugeot 1-6, restante conforme. Nível 360, saída, Tael, Líbia, Mortiva. Decola a pista 28 com curva esquerda. Código 5042 e controle no 208. Zero, final da 283, baixo para baixo. Voo no 620, continue a aproximação, aguarda autorização para pouso, ajuste de altímetro no 0, no 6. 316, voo no 620. Papai Romeu, até o Juliette Serra na escuta da torre. Goma 561, informa o tráfego 11 horas, Goma 5 milhas, Bravo 738, mantendo em Goma 00, rumo sudoeste. Gente, Goma 561. Céu de descida azul 4462. Azul 4462, desça para o nível 110. 110, 4462. 1.0, pista 28. Azul 4131, boa tarde, mantém o ponto de espera do 28. Tá. Mantém.